3613, táxi via Alfa, para repartir da Juliette. Alfa 2010, 313. Limpo 00, tocou RMTO 58, curva esquerda para a perna do vento da 10, reporte através norte da torre. Com curva esquerda para a perna do vento, reportar através norte. Doutor Salvador, é o condutor de passo. E-mail, condo 25, isso, 24. Isso, 24 para ingresso na pista, para liberar no pátio militar, vai deixar levar lá. Tem condição de agilizar aí para o táxi sobre a pista? Afirmo. Ok, imediato ingresso, agilizando o okay, que reporte livrando, parte militar, Condor 24. Prato, imediato, reportará. Meia. Gol no 604, na torre, 186. 186. Oi, boa noite, gol no 604. No 604, boa noite, complete a aproximação, guarde pista livre. Tem um Fábio taxiando sobre a pista, liberará em instante. Gente, guardando pista livre, gol no 604. O 24 livrou, grato. Ok, boa noite, Condo 24. Boa. 00, traz norte. O Repo 00, mantenha a perna no vento e aguarde para a base, ok? Terá para girar a base. 604, livre pouso na 10, confirme o trem checado, QNH 10 no 4, vento é 1 no 0 graus com 8 nós. Bastante travado, livre pouso, gol no 604. 3, é, botão 5, vou checar com o infraero aqui, o balizador. Solo, gol no 889, posição meia dúzia para pushback solamente. Autorizado, chame táxi, gol no 889. Autorizado, chame táxi no 889. Autorizado da base, Olimpo 00. Afirmativo, autorizado base, reporte final, aguardando pista livre para o pouso, ok? O tráfego está a 2 milhas da cabeceira do 10. Olimpo 00, dando base, contra embaixo travado. Papa Romeo, Mike Tango Juliette, essa é a minha identificação, chega da MAN, desce para 4000, ajuste na 014. 14, para 4000, Mike Tango Juliette. Só ok, foi formado. Ah não, acendeu agora. Número 04 no solo ao 02, agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette nessa frequência. Livrando pela direita, gol 1604. Controle embaixo travado para toque remetido, Olimpo 00. Olimpo 00, autorizado toque remetida, o vento é 1-1-0 graus com 8 nós, QNH 1014. 14. Chama a torre 118 desse momento. 18-6, até daqui a pouco, obrigado. Entrando pela Alfa, gol 1604. 1604, prossiga na Alfa, aguarde um instante antes da Juliette e agradeço a liberação ágil. Ok, vai aguardando a Juliette, gol 1604. Solo, gol 1889 para o táxi. Alterna Campinas. Autonomia 3 horas e 54 minutos, 110 a bordo. Ok, livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, troca para 118.6, QNH 1014, gol 989, boa noite. Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 118.6, boa noite. Pátio 3152. 3152, boa noite, complete a aproximação, guarde pista ali, por favor. 3152. Salvador, triple 52 no meio. Prossiga. Possibilidade da proa do Aracaju, do VR, a partir da presente. 5216, chame agora Recife Condene com o mesmo ano 2085, alterna 133, decimal 65. 12685, 13325. Salvador, para 3662, pronto para o despeque de acionamento, posição 08. Firma, portão 4, turno 604. 3152, final, baixar, travar. 3152, autorizado, pouso, 110, 8 nós. Paciente, mantém ponto de espera. Zero, não, outra vez norte. Sente Olimpo, aguarde base, prolonga a perna do vento. Prolongar na perna do vento, Olimpo 00. autoriza girar a base para o Olimpo 00? Negativo agora. Can 3152 no solo 08, direita 121, décimo 9. 319 Olivera, 3152. Boa noite, 6748, cruzou 210 para Luna 50. 76748, acerta identificação, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Identificado na chegada Mari 050, poderia voar da presente para o ITAP? Autorizado direto de ITAP, web 6748. ITAP na proa, 6748. Salvador, uma boa noite, tá 3152, Librão. Tá 3152, reporte antes da Taxiway Juliette. Reportará em 2014, livre ILS, da 10, reportará para o Sabrizoro, Mike Tango Jeff. Olimpo 00, está permitido. Gente, continua a aproximação. Tem a aproximação. Janeiro 6201. 6201 para RJ Guard Corp. Astor escuta. Portão 2, autorizado ingresso parte 1. Portão 2. Autorizado parte 2. 1935. 1935. Qual foi a hora da decolagem? Pauso 0. 7. 03, livre toca remetida, 110 graus, 109. Livre toca remetida, Olimpo 00. Para o táxi, 3662, está com 139 a bordo, 2 horas e 45, alternada com Fortaleza. 7, direto da El, o gol no 889. E autonomia? 2 horas e 43. A gente prossegue táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chama pronto, 10 no 4, ajuste. Pátio. Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, completa de aproximação, torre 118, decimal 6. Fala, torre 186, Mike Tango Juliette. Chené 6201 no copy. 6201. RJ autorizado 360, conforme a rota Pesulo 10. Decola da 10 direita, da Euleda Bridge, controle na 1935 e aciona 5066. Continua a aproximação, está 3 milhas por estar na baixada travada. Decola da 10 por direita, da Euleda Bridge, 5066 no transponto, 1935, controle de chamar 6201. Portão 10, chama pronto, puxa o acionamento. Chamada pronto. Olimpo 03, reporte através norte. Reporte através norte. Tango Juliette, autorizado pouso pista 10, 110 graus, 089. Primeiro pouso na 10, mais Tango Juliette. Juliette, informa tráfego no meu pé, esperando o vento, pista 10. Afirmativo, não tem tráfego visual. Boa noite, eu sou o Cané. Esse é 310, posição é A1 da 310, autorizado por estacionamento, tinha impacto. Dado estacionamento. Olimpo 00, através norte, avisar o contraste nacional. Afirmativo, Olimpo, prolonga a perna do vento. Lanterna do vento. A 3662, ali mantém a paz do tráfego na curta. Pode estar na curta, ali mantém a 3662. Lipo 00, tá, trem baixado, travado, alongando a perna do vento. Relativa, aguarde base ali. Livre base, forma nacional. Tirando base, comprei mais travado, Olimpo 00. 7, no solo azul no meia, direita, alfa, quilo, pátio 3, tá livre. Direita, alfa, quilo, pátio 3, você escuta, marca as letras. Pagião 07, prossiga. Aguarde para o táxi, o guardião. 3662, tem livre decolagem, 110 graus, vamos ver nós. Guião, prossegue até a saída do pátio, aguarde para táxi direto para o pátio 3, devido à aeronave na final no zero. Natal para o táxi. Tio Limpos, aguarde. 310, confirma 144, Natal 320. Afirmo, para o táxi. Chamo no ponto de espera pronto. Maravilha. 4, aguarde. 4. Limpo 03, tem livre toca remetida, 110 graus, 109. Livre toca remetida, Olimpo 00. Vem 62, decolou 118, 0935. 0935, boa. Boa, Sandra 662. Sandra 662, contato radar, Sabel 370, na saída Pucas e Pá. 370, Pucas e Pá, 3662. 6748, Livre LS, reporte estabilizado. Reporte canal estabilizado, 6748. Controle Salvador, boa noite, total 9907, formação X-Ray. Total 9907, fazendo identificação, identificação, desce para 4000, ajuste 1014. Para 4000, 1014, 9907. Reporta através norte. Reporta através norte. A 6310 está pronto? Transferir para 18.6, confirmando o ajuste 1014. 18.6, obrigado. Autorizada a linha decolar o chinês, 110 graus, 109. A linha decola 00. 00, através norte. Sente prolonga apanhando o vento, limpo 00. Prolongando o vento, o 00. Boa noite, Otan, 3305, a 3305, sendo identificação, chega da Mar, desce para 050. 050, Mar, está 3305. Faça 360 no setor norte pela direita e aguarde para interceptar Fernando Vento no céu. 360 pela direita e aguarda para interceptar o Olympus 00. Para a cópia, frequência 1219 agora. 1219, voo no 604. Cuidado, decolagem 1019. Sim, Matinho, autorizado a decolar a pista 10. Obrigado. Estou estabilizado. 6748 da LabJet, agora chama a torre 186. 186, boa. 5103. Ok, 370 autorizado e via Amper Zulu 19 para Fortaleza, saída Momo, frote, decola pista 10 com a primeira curva esquerda, controle 19, decimal 35, 5103 no transponder. Avião 5103 do transponder, chame para puxa e acionamento. Chamará para puxa e acionamento do 604. 6743. Olimpo 00, ingresso perna do vento e aguarda para girar base. Ingresso perna do vento e aguarda para girar base. Recife 1-2685, alterna 1-2-3, decimal 5. 3-8-2-6-8-5-3-3-6-5, bom dia. 3-1-0-2-4-19-3-5. Boa noite, CNR-6310, vai passar 1710. CNR-6310, contato radar na decolagem, sobe 350 na saída Pucaracaju. 350 Pucaracaju, linha 310. O tráfego na final no zero. Lagana do vento, reportada. Próximo Instagram, Gal Zero One Anna, descending to Patava 1601, the bom arrival information alpha. Gal Zero One Nine, let's go again, the bom arrival descends to 4000 feet, unit 1014. Foca dentro, descendo 4000 feet on bom arrival, unit 1014, Gal Zero One Anna. Total 9907, desce para 2010, ajuste 1-0-1-4. 3-1-3, formação alfa. Salvador, gol 1-0-7-6, informação alfa. Gol 1-0-7-6, aciona identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 060. Chega da Mari, 060, pode voar em TAP, está presente? Mantém a chegada, gol 1-0-7-6. Ok, mantendo a chegada, gol 1-0-7-6. Maceió 9-6743. Nuno, pronto para o táxi, QAB 105, contorno 60330, atendo com 20. 6201, reporte no ponto de espera, frequência 186, 1014 é o ajuste. 186 no ponto de espera com 1014, eu chamei 6201. Boa noite, 6748. Tô permitido. 48 livrou, tá na táxi. Afirmativo, reporte antes da táxi Juliette. Reporte antes da Juliette.